Mas, cara, é uma alegria. Eu vou falar pra você, toda vez que você faz uma coisa pela primeira vez, é uma alegria diferente, né? Eu lembro que quando eu tava num período nefasto da minha vida, eu gostava dessa palavra, né? Quando eu tava preso dentro da minha vida. Cara, eu lembro que no primeiro culto que eu vim, cara, era, eu tava pulando no culto. Cara, eu não pulo. Eu tava pulando aqui no culto. Cara, eu falei, meu Deus, né? Aí até ela falou assim, nossa, o pastor chegou pra mim no culto e falou, nossa, acho que o Sam voltou. Tava pulando, e eu lembrei, porque eu, quando eu entrei na igreja, cara, eu dava cada pulo aqui, meu irmão, que eu comecei a ficar com um problema no joelho, por causa do excesso de peso, deu uma sobrecarga assim, a articulação aqui tava... Mas... Oi? Sei, não consegui ouvir. Mas, cara, é assim, quando a gente tá no começo, a nossa alegria é diferente, é igual quando a gente aceita Jesus, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente chega no outro dia ao trabalho, mas você não quer mais falar de Deus, cara. Você não quer mais seguir de futebol, você não quer saber mais nada. E cara, eu já tava vindo, eu tava numa alegria assim, cara, parecia que eu tava pegando pela primeira vez, tava tomando banho hoje. Fui atrasado, não precisa olhar. E tava tomando banho, mas cara, tava numa alegria. Cara, foi demais, cara, demais. E gente, muito bom estar aqui de volta, né? Tô falando com vocês. Nossa, eu tô me sentindo quase um visitante falando assim, né? E... quero compartilhar algumas coisas assim que a gente tem entendido aí da parte de Deus, né? É muito legal, assim, Deus falando com a gente, né? Tive umas experiências com Deus esses dias, né? Algumas. E eu vou contar pra vocês como acontece quando Deus fala comigo. Isso é uma coisa minha, tá? Não é uma escatologia, não é uma teologia, é uma coisa minha, né? Então, às vezes eu tô no curso, tô conversando com alguém, tô orando, não sei, Deus fala alguma coisa. E eu começo a pensar naquilo, então anoto. Às vezes eu estou na pregação, a pessoa que está pregando fala uma coisa e Deus fala outra coisa comigo. Aí na minha anotação eu escrevo sempre assim, brisa minha, e coloco o que é do lado. Eu começo a viajar, não tem nada a ver com o pregador está pregando, eu coloco do lado. E um dia desses eu estava lendo um versículo, Deus falou muito comigo, cara, mas muito assim. Só que, meu irmão, pensa que a palavra de Deus assim, ela é muito, muito, muito grande, ela é muito, muito maior do que todas as coisas. Então eu anoto e falo assim, Deus, eu preciso entender a profundidade dessa palavra. Não toda, porque eu nunca vou entender toda, mas tudo que aquilo que o Senhor quer falar comigo dela. E assim, eu não tinha muita coisa para falar, então só foi uma frase. E um dia eu falei disso na casa da Carolina, eu falei assim, gente, eu não entendi isso totalmente. E eu faço umas 3 semanas isso, e cara, não tá rolando mais nada desse assunto. E eu falei, e aí, Deus, você não vai falar mais nada? Ele falou, não. Eu só queria te falar essa frase, isso aí pra você já basta. Às vezes a gente fica buscando assim, a revelação da revelação da profundidade, e Deus fala, cara, entra só nisso que tá ótimo, é uma frase, essa é a revelação. Talvez para esse tempo, talvez para um pouco mais, mas para esse tempo é uma palavra. Esse versículo que eu tava lendo, tá lá em Hebreus 9:27, não precisa abrir, mas se você quiser abrir, eu sei que a gente fala, não precisa abrir, mas todo mundo abre, então fica à vontade. E lá fala assim, que foi dado ao homem, eu não vou pegar disso, mas eu não sei se a gente fala isso. Fala assim, que foi dado ao homem morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Só que quando eu estava lendo esse versículo, eu não estava pensando em morrer uma só vez. Cara, eu comecei a entender que nós vivemos uma só vez. O hoje vai estar aqui, meu irmão, só uma vez. Nunca mais o hoje vai estar aqui nesse mundo. Nunca mais eu vou estar. Então imagina, cara, eu daqui a umas 2 semanas eu vou fazer 34 anos. Cara. Meu irmão, esse ano eu tô começando a sentir a velhice, cara. Esse ano bateu. De verdade. Cara, tá nascendo uns cabelos brancos. Irmão do céu, cara. Cabelo branco existe. Pra mim, assim, eu via na cabeça dos outros, mas na minha pensei que nunca ia pegar. Mil cairão ao meu lado, 10 mil à direita, mas eu não sou atingido. Cara, tá vindo uns assim, mais nervoso. Aí eu falei, cara, vou começar. E é bem aqui, ó. Tem um teimosinho bem aqui. Então eu falei, vou passar a maquininha. cara na dieta, você passa a máquina e ele aparece, cara. Assume logo. Cara, eu tô começando a... Aí o que que eu fiz? Peguei a pinça, só tirei aquilo. Falei, beleza. Cara, nasceu uns três. Nunca mais eu vou fazer isso. Fortalece. Melhor, é, fortalece, fortalece isso. Ele se multiplica, ele é que nem, mais forte. Que nem motoqueiro. Se você derrubar o arco, aparece 5 depois. Ó, o Lucas não veio hoje, acabou, vai encostar 5 motos ali, fica bem. Cara, é assim. Né? Então tá começando a bater a idade. No ano passado, o Marquinhos, na verdade, ele começou esse processo. É que eu não criei na palavra dele. Eu não acreditei naquilo que ele falou. Ele falou, Sam, tá nascendo uns pelos aqui no seu ouvido, velho. Bem aqui, ó, no sininho aqui, sei lá, nossa. Aí eu olhei e falei assim, cara, nossa, cara, tem um pelo. Peguei a pinça e pum, já era, começou a nascer cabelo branco. Cara, chegou o sinal, deixa eu arrumar. Então assim, cara, eu tô vivendo 34 anos da minha vida já, assim, são 34 anos que nunca mais vão voltar. E é uma vida que eu nunca mais vou viver. Então a minha vida, cara, ela precisa ser uma vida incrível. Cara, eu tava lendo aquilo e eu falei, meu, a minha vida ela precisa valer a pena. Cara, é por isso que não dá mais pra você aguentar ficar em depressão um dia na sua vida, cara. Que tem uns dias assim, não tô falando de quem sofre depressão, tô falando aquela depressão que todo mundo tem um dia, que é aquele dia que você fala assim, cara, hoje eu não quero sair da cama, vou deixar minha barba crescer, se ficar esse menino aparecendo, você vai estar igual o Jorge, com a barba do Jorginho. Calma, tô mal, cara. Cara, não aceita esse dia na sua vida. Porque esse dia é único, porque a sua vida é única, cara. Não aceita viver fora do propósito de Deus, longe daquilo que Ele projetou pra você, porque, cara, porque você só tem uma vida, você só tem uma chance de cumprir o propósito de Deus. É nessa vida que você tem, cara. Então, é interessante porque isso é um exercício pra gente, né? Então, eu comecei, desde o dia que eu entendi isso, todo dia eu falo, cara, eu acordo e falo, meu, hoje meu dia vai ser incrível, e, cara, tudo que acontecer vai ser incrível. E é engraçado porque, cara, tem uma menina lá no trabalho, eu brinco, chamava de garota enxaqueca. Rapaz, meu, pensa, minha, todo dia ela reclama de uma coisa. Eu falo, e aí, Lari, tudo bem? Não, tá tudo bem. Aí ela tipo assim, aí, como é que tá o trampo? Tá melhor? O trampo tá bom, mas o chefe tá chato pra caramba. Aí eu falo assim, aí, tá melhor que o chefe? Não, o chefe tá bom, mas meu namorado, e aí melhor mas a minha mãe. Todo dia ela tem uma coisa pra reclamar. Eu falei, Larissa, cara, a sua vida tem que ser incrível, Larissa. Cara, você tem 20 anos, meu, não dá pra ter problema com 20 anos. Gente, quem tem problema com 20 não existe, gente mesmo. Aí você tá falando assim, ele tá falando isso. É que eu acho que não tem ninguém com 20 anos aqui mais, né? Não. Ah, Vicky. 20. É. 20 anos de evangelho, né? 20 anos. Pastor Edu, 20 anos que eu sou pastor. 20 anos de pastorado. Mais 5, como jubilar o pastor Edu. Brincadeira. Né? Então tá ali. Cara, você fala assim, Sam, você tá falando isso porque você não tá na minha técnica. Não, eu já passei por isso, cara. Eu já olho e falo, meu, vontade de voltar aos 20 anos. Ter aqueles problemas, né? Faz 15 anos. Eu já jubilei dos 15 anos, dos 20 anos. Mas, cara, a nossa vida ela é cheia de coisas, assim, e isso vai tomando a gente. E eu comecei a entender disso, que todas as coisas que Deus trata na nossa vida, elas querem nos empurrar para que nós vivamos uma vida. Cara, cada palavra que você ouvir na sua vida, você tem que trazer ela para você. É, eu tenho ouvido muito o pastor José nesses dias, e uma coisa que ele falou uma vez foi muito legal. Ele falou assim, olha, você tem que entender que existe um endereço naquela palavra para você. Existe um lugar naquela palavra onde você vai encontrar o seu lugar, você vai habitar nela. Então olha que legal, cara, você tem que ver que todas essas palavras, elas estão te endereçando para uma vida incrível. É por isso que o nosso culto, ele tem que ser incrível, cara. Mas, cara, não dá pra você perder tempo num culto ruim, cara. Aí eu assim, mas não foi minha culpa. A culpa foi do pregador ruim que vocês colocaram lá, aí, pastor. Ele colocou o santo, o pregador ruim, porque é ruim. Colocou o ministro ruim, não, tão ruim que até saiu daqui. Expulsamos já. Não, cara, o culto é quem faz, é você mesmo. Então você fala assim, cara, eu vou fazer esse culto. Vai ser o melhor culto da minha vida. E essa palavra que eu ouvi vai ser uma palavra incrível. E eu vou viver essa palavra. Então todo dia eu acordo e falo, cara, vai ser incrível. E toda vez que acontece uma coisa ruim, sabe o que eu começo a fazer? Eu começo a declarar. Eu falo, meu, isso aqui é incrível, cara. O dia que eu recebi meu salário ali, eu falei, nossa, cara, que salário incrível. É, meu irmão, Abraão creu contra a esperança. França, isso foi imputado por justiça, cara. Falei, cara, que salário incrível, mano. E veio um ônibus e falou, nossa, que ônibus incrível esse ônibus que eu ando. É isso, cara. A sua vida é uma vida incrível. Amém, mano. Você tem que crer nisso. Mas não é assim, meu irmão. As coisas de Deus não é mantra. Você tem que entender que fé é uma coisa, mantra é outra. Mantra você ficar repetindo, mas aqui não tem sentido nenhum pra você. Então você crê, você começa a acreditar naquilo. Você começa a entender aquilo. Não acreditar do tipo assim, ah, eu sou bobo, eu acredito. Não, porque você sabe que é uma verdade, porque você sabe que isso veio de Deus. Então você começa a ler a palavra, você começa a entender, cara, essa palavra aqui é uma verdade de Deus para mim. Essa palavra está me levando a um lugar em Deus. E às vezes eu falo assim, cara, Deus, eu quero ser adorador. Então sabe o que eu estou fazendo? Cara, a hora que eu estou mais assim, ó, bravo na minha vida, sabe o que eu começo a fazer? Porque, irmãos, não parece, mas eu sou um cara muito bravo. Apesar de ser um doce de pessoa, sou um cara muito bravo. Então, cara, tem os meus momentos aí que eu tô bravo, sabe o que eu começo a fazer? Eu começo a adorar, cara. Eu começo a adorar onde eu estiver, cara. Eu começo a adorar, e se alguém chega do lado, e se alguém começa a falar assim, cara, adora aí. O cara nem sabe o que ele falou, mano, começa a adorar aí, cara. Começa a falar que isso aqui é bom, isso aqui é incrível. E você vai gerando um ambiente. É o que o pastor já ministrou a gente há muito tempo. Cara, a questão, quem faz o ambiente somos nós. Nós não podemos nos mover para um ambiente que existe, mas nós carregamos um ambiente dentro da gente. Nós temos um dom de Deus, uma graça de Deus, para que nós possamos mudar os ambientes. Mas você começa a fazer isso quando você crê. Então você não pode mais postergar, você não pode mais procrastinar, que palavra difícil. Você não pode mais empurrar com a barriga, ó. Como é mais fácil para nós? Você não pode mais perder tempo, cara. E às vezes, tipo assim, não, cara, beleza. Eu começo a viver uma vida incrível amanhã, mas hoje eu quero chorar. Hoje eu só quero me lamentar e comer chocolate. Cara, você está perdendo um dia incrível. Você está perdendo um tempo incrível. Ah, não, mas cara, eu estou tão cansado. Preciso descansar. Cara, você está perdendo tempo. Ah, mas preciso dormir. Cara, para que dormir, cara? Se você tem uma vida incrível para viver. Todas as coisas de Deus, elas estão nos empurrando para o mundo. E Senhor, eu lia esses dias, Pai. E eu estava lendo um livro do John Bevere, Deus e lá, ele falou uma frase e aquilo ficou soltando os meus olhos. Que o Senhor não desperdiça nada. Cara, isso é uma vida incrível, Senhor. Eu creio nessa vida incrível, Pai, que é uma vida onde nada é perdido, Senhor. Onde nenhum dia se perde, onde nenhum momento, Papai, ele escapa das nossas mãos. E eu começo a entender, Deus, que eu só consigo viver uma vida incrível se viver uma vida como Jesus vivia, em que ele não perdia nada. Jesus ele ensinava, ele curava, ele salvava, mas no mesmo tempo, onde ele tinha a oportunidade, ele fazia aquele lugar incrível. Então uma hora ele estava numa cruz e ele salvou alguém, Pai. Ele não desperdiçou nem a morte dele. Nos ensina, Deus, essa manhã, Pai, a vivermos uma vida incrível na tua presença, Pai. Porque o Senhor é incrível, o teu evangelho é incrível, eu sou sua criação, então eu sou incrível, a minha vida é incrível. Senhor, nós não queremos mais nos lamentar nenhum dia. Nós não queremos, Senhor, perder nenhum momento da nossa vida, Pai, mas que cada segundo, Pai, seja proveitoso, seja incrível, assim como você era aqui na terra, Jesus. Vai para a sua casa. Ai, cara, Deus é incrível, cara. Sabe o que acontece, cara? Sabe o que Deus fala com você? Porque Deus ele quer ajustar a sua vida para que você tenha uma vida incrível. Por isso que Deus vai e fala. E é por isso que Deus fala uma coisa diferente com cada um. Porque o ajuste do pastor Edu é um, o ajuste do Marcelo é outro, o ajuste da Sara é outro. Profs que está aqui, ó, o cara que curte automobilismo. Meu irmão, hoje não, hoje a gente está numa era muito chata da Fórmula 1. E um cara tem muito dinheiro, mas antigamente, irmão, todos os carros eram muito parecidos. Tinha uma diferença, mas era muito pouca. Meu irmão, sabe o que fazia a diferença? Era a mecânica, era a sua equipe de mecânica. Lógico, o cara tinha que ser um bom piloto, mas mesmo se tivesse um mecânico bom. Tanto que os melhores pilotos eram os que mais entendiam de mecânica. E é legal porque, às vezes, eu vi os caras, não, tem aquele pit stop. Eu não sei, em quantos segundos hoje é o pit stop? Três. Sério mesmo, cara? Na minha época era tipo uns 9. Nossa, cara, eu tô muito desatualizado. Tríssimos. Cara, aí vinha um cara assim, com tipo uma chavinha assim, igual da bateria, e fazia assim, ó, na asa do carro, assim. Falei, meu, o que o cara tá fazendo? Ele fazia um ajuste milimétrico, o carro ganhava não sei quantos centésimos de segundo por volta. São ajustes assim, ó. Deus pega aqui o Jorge, dá só uma ajustada nele. Eu lembro um dia que eu tava na casa do pastor Denis, e eu tava parado assim, aí o Bertelli começou a me ajustar, ele começou, eu tava assim com o braço cruzado, aí ele falou assim, veio pra ajustar, e começou a ver assim, ó. Pastor, tô ajustando aqui. Aí daqui a pouco ele foi do outro lado. Eu falei, o que foi, Bertelli? Ele, tô atirando a rolha pra sair o velho homem. Muito doido, né, cara? O Bertelli é demais. E Deus faz ajustes, é por isso que ele fala uma coisa diferente de cada um, porque são ajustes diferentes na vida de cada um. Mas todos os ajustes de Deus, eles têm um propósito de nos levar a uma vida incrível. E quando eu tô falando de ajuste, meu irmão, isso é uma correção. Cara, a gente tem uma ideia muito ruim de correção, de ser corrigido. Ninguém gosta de ser corrigido, cara. É que agora tem os termos técnicos. Por exemplo, lá no meu trabalho, a gente chama de feedback. Cara, é bronca, velho, mas tipo assim, não, ó. Quando essas pessoas falam assim, ó, dá uma pausa feedback, tipo, vixi, lascou. A gente chama lá na mesa dele, põe o headphone, vamos ouvir umas coisas aqui, feito, nossa. Mas assim, cara, a gente tem uma ideia errada de correção. Cara, a correção, na verdade, ela vem pra te ensinar o certo. Quando você pensar em correção, não é uma bronca, mas ela tá te levando pro lugar certo. Você vai começar, você tem que associar a correção não com a bronca, mas com aquilo que acontecia na sua escola. A professora falou assim, vamos fazer a correção. Aí você pegava lá no seu caderno, ela começava a falar as respostas, e você começava a pegar as respostas que estavam erradas, e começava a trocar pelas respostas certas. Cara, correção, literalmente é isso. É quando você começa a tirar aquilo que está errado, e começa a colocar aquilo que está certo na sua vida. Mas o problema é que a gente não gosta de se corrigir. Pra gente entende que isso é um demérito, a gente entende que isso é uma vergonha. Então, na verdade, a gente tem um pouco de aversão à correção. Então, a gente não gosta. E a gente às vezes passa assim, é, a palavra foi dura, sabe? Tipo assim, não curti, assim, entendeu? Você, cara, não dá pra dissociar você ser filho de Deus, ser corrigido. Falar assim, ah, o pastor Edu é um pastor mais amoroso. A Ana... Ana já é mais dura, né? Na cara, quem veio aqui no turno, eu fiquei com medo. Eu pensei que a minha bateria era assim. Cara, a Ana deu uns gritos na cara do Marcelo. Vai sumir ninguém. Tadinho, o Marcelo ficou assim, ó. E aí, Marcelo? Eu falei, meu. A Ana saiu assim, ó, no corredor. Eu falei, gente, cara, bem segura que ela vai pra rua. Assim, a Ana, a palavra da Ana é dura. A palavra do pastor Edu. Aí você começa a assim, ah, vou fazer o seguinte, eu vou começar a andar mais com o pastor Edu, porque eu quero. Cara, a questão não é com quem você anda, a questão não é o tipo de palavra, mas a questão é que toda palavra, independente do formato dela, cara, Deus, ele quer te afetar com essa palavra, e ele quer trazer um ajuste na sua vida. Só que nós começamos a fugir de algumas palavras, porque exatamente as palavras que a gente está fugindo são palavras que vão trazer pra gente uma correção. Cara, a gente está começando a criar um evangelho e a gente começa a querer fugir disso, né? Porque Deus, em todo tempo, ele quer falar com você. Então, todo tempo, Deus começa a te chamar e fala assim, olha Rafa, e você começa a falar assim, cara, mas eu não quero viver isso. E parece que quanto mais você foge, mais acontece com você. Eu lembro que essa época negra da minha vida, assim, tenebrosa, sei lá, desligado, sei lá. Eu lembro que uma vez o pastor falou assim, Sérgio, você não tá me ouvindo, né? Fala o seguinte, gente, eu vou falar, a hora que você ouvir, assim, dá uma doidinha no coração, né? Aí o pastor falou assim, cara, faz o seguinte, Mano, vai numa outra igreja, ouve outra pessoa pregar. Vai ser bênção pra você. Nossa, cara, só vai acontecer o pródigo. Falei, cara, vai numa outra igreja, ouve outra pessoa. Eu falei, não, pastor Casey, cara, não tá surtindo efeito na palavra sobre a sua vida. Cara, acho que vai ser bênção. Aí um dia, cara, eu fui com o pastor Edu, inclusive, lá no pastor Luizinho, o Suzano foi ministrar lá, a gente foi. Cara, aquele dia o Suzano falou tanta coisa, falei, pastor. Tá vendo? Te falo, é assim, cara, de onde você vai te fugir? Deus vai falar a mesma coisa. Não importa se você vai correr pro pastor do abraço, pro pastor do cajado, pro pastor da bota com cravo, não sei, você vai. Cara, Deus vai falar o que ele tem que falar, porque a questão é você. É igual, lembra que na época nós tínhamos um programa chamado Espalhando o Professor Raimundo. E tinha um personagem que se chamava Juscelino Barbacena, ele era muito engraçado, porque ele era de Barbacena. Então vinha aquela voz, né, pessoal? Aí começava a se esconder assim, não rei, de casa pra vida aqui. Aí chamava ali, oi, me deixe eu aqui quieto no meu canto. É igualzinho a gente. Deus chama a gente esconde atrás do livro e fala assim, não, cara, essa palavra aqui eu pulo. Você pula essa faixa da música, fala assim, essa música. Já pegou aquele CD que tá a música ruim? Você fala, essa música é ruim. Isso aqui eu pulo. Eu começo a ouvir esse CD da 5 pra frente. Cara, é o que a gente quer fazer com a palavra de Deus. Então Deus vem corrigir a gente e fala assim, ah Deus, essa palavra aqui, eu não... Cara, mas não tem como escapar. Porque o que Deus trata é com você. Eu estava lendo Juízes, e é muito legal quando você começa a ver a história de Sansão. Então aparece um anjo para a esposa de Manoá e começa a falar sobre Sansão. Então a esposa de Manoá fala para ele, fala, olha, vem um homem aqui, falou isso para mim. E Manoá fala assim, olha, então, quando esse cara vir de novo, cara, eu preciso falar com ele. E o homem apareceu de novo, então ele foi, e Manoá falou com aquele anjo. E o anjo, e ele falou assim, olha, tô sabendo aí que você conversou com a minha esposa aí, que papo é esse e tal. E o anjo começou a contar tudo o que aconteceu. Só que, eu nunca tinha me atentado para isso, mas olha como, cara, eu sou um bebê no evangelho. Tudo aquilo que Manoá, que o anjo fala, não é para Sansão. Ele fala para a mulher de Manoá. Ele fala, olha, você não pode tomar o fruto da videira. Você não pode comer alimento. Ele está falando para ela. Aí depois, quando ele fala com Manoá, ele repete, pode olhar, está lá em Juízes dele. Ele fala assim, a sua mulher não pode isso, isso, isso, isso. A única coisa que ele falou de verdade de Sansão era do cabelo. E quem não tinha que cortar o cabelo era a mulher de Manoá. Cara, não era de Sansão. Tudo ali, ó, toda a palavra era pra ela. Cara, toda a palavra, meu irmão, é pra você, cara. Essa palavra aqui, ó, ela é 100% pra você. Fala assim, ó, essa parte aqui é pra mim, essa parte deve ser pra mim. Não, cara, é tudo pra você. Deus tá falando totalmente e somente com você. Por isso eu não fiz esse evangelho. Se você olhar lá em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 25, fala assim, açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. Uau, cara! Meu irmão, não importa quem recebe a pancada. Se o zombador recebe a pancada, ele começa a aprender a prudência. E se o homem de discernimento ele toma a pancada, meu irmão, ele cresce. Meu irmão, tem um evangelho mais gostoso dentro do que de apanhar, cara? É isso. Meu irmão, você veio aqui para tomar uma surra santa, cara. Você tem que sair daqui esmagado, cara. Você tem que sair daqui. Cara, todo dia você fala, Deus, me bate que eu gosto, Senhor. É assim que tem que ser, meu irmão. Você tem que ser um crente mulher de malandro. Me bate, cara. É assim, meu irmão. Você já só me bate, pai. Eu quero, cara, eu preciso crescer. Cara, se você não for corrigido, meu irmão, você vai viver, você vai ser o manhaca da sua vida. Você nunca vai entrar na vida incrível, cara. Porque a gente está buscando um evangelho que é cômodo pra gente. Aí a gente fica evitando algumas coisas. Então às vezes Deus começa a bater uma tecla na sua vida. Deus está falando comigo agora, nessa hora. Às vezes Deus vai começar a repetir uma coisa pra você, cara. Em todo lugar que você vai se ouvir aquilo, você fala assim, não, cara, é coisa da minha cabeça. Pô, cara. Deus está falando com você, meu irmão. É isso. O que Deus faz é isso. O que Deus faz é corrigir. Ele está ajustando. Porque se ele está ajustando é porque algo está desajustado. está fora de ajuste a nossa vida. Cara, a nossa vida como igreja está fora de ajuste. Eu tentava ver Jesus rodou falando, cara, eu não consigo entender. Agora no domingo à noite, e eu passei ali numa praça e vi duas igrejas, uma de frente para a outra, e as duas estavam lotadas. Eu estou aqui pregando para vocês agora, essa igreja está lotada. Cara, e eu vou na rua e está cheio de boca de fumo, cheio de casa de prostituição. Cara, a conta não está batendo. Então você entende assim, está desajustado. É isso que ele está falando assim, cara, está fora de ajuste. E a nossa vida é assim, meu irmão, você tem que ver que todo dia Deus vai lá e dá uma ajustada, cara. Todo dia Deus vai lá e fala assim, vamos colocar aqui mais na asa dianteira, vamos colocar mais na asa traseira, põe um pouquinho mais de combustível, troca o pneu, eu não sei, cara. Mas Deus, ele está tratando algo na sua vida. Então a gente começa a querer coisas que parecem boas aos nossos olhos. Então a gente começa a formatar o nosso evangelho. Nós começamos a tornar o nosso evangelho algo seletivo. Então você começa a ouvir algumas palavras e ignorar outras. Você começa a evitar alguns caminhos. Cara, tá errado, mano. Tá errado. Prova pra gente que há caminhos que aos nossos olhos parecem caminhos bons, parecem caminhos de vida. Mas o fim desses caminhos é a morte. Cara, nem tudo aquilo que parece bom é bom pra você. Cara, um dia Davi chegou para Natan e falou assim, cara, eu quero construir uma casa para Deus. Meu irmão, tem como ser ruim? Vamos falar a verdade, tem como ser ruim? Assim, cara, eu quero construir uma casa para Deus. Não tem como ser ruim isso. Cara, a aparência disso era tão boa que Natan bateu no ombro dele e falou assim, pô, Davi, vai lá e faz, mano. Pode fazer que Deus é contigo nessa obra. Ele falou com um profeta. E cara, meu irmão, Natan era um profeta assim, mas muito de Deus. Eu admiro muito Natan, mas muito. E ele falou assim, Natan falou assim, pode ir daí, pode fazer, tranquilo, tomar um café. Quando Natan vai embora, Deus falou assim, cara, vai e volta, porque não tem nada a ver com isso. Isso está fora do meu plano para Davi. Deus nos ajusta para o propósito dele. Ela falou assim, Davi, cara, desculpa, meu, errei também, foi mal. É que você é tão legal, mano, que é difícil falar, é difícil profetizar contra você, cara. Você é muito de Deus. Mas também você erra também, né? Então vamos lá, cara, não é você, é seu filho. Às vezes a gente quer fazer umas coisas e, cara, nem tudo aquilo que eu quero fazer é o que é pra eu fazer. Nem tudo aquilo que eu quero ouvir é pra eu ouvir, cara. A questão não é você ouvir o que você quer, mas você ouvir aquilo que Deus tem pra dizer pra você. É legal, uma vez eu estava numa pregação do Juliano Show e ele começava a falar. Ele falou assim, cara, existem pessoas que elas querem ir pro céu para que elas governem no céu da mesma forma que elas governam na terra. Loucura isso, né? Tipo assim, o cara, ele não quer ir pro céu porque ele ama a Deus. Ele quer ir pro céu porque ele se ama demais. Vocês conseguem entender isso? A questão do cara não é Deus, a questão dele é ele mesmo. Então a gente começa a tratar isso naquilo que Deus fala pra gente. Eu me amo tanto que eu começo a separar aquilo que eu vou ouvir ou aquilo que eu vou ver. Eu começo a escolher a temporada da minha vida. Como se eu fosse o soberano. Como se eu estivesse no céu. Como se eu soubesse o que está lá na frente. Meu irmão, com relação ao que está lá na frente, a palavra de Deus para nós é uma só. Para cada dia basta o seu mal. Cara, quem sabe lá da frente sou eu. Então você acredita na minha palavra. É isso que Deus tem para o nosso futuro. Mas nós queremos ser o soberano. Nós queremos direcionar. Nós queremos criar o nosso próprio caminho. Cara, meu irmão, tá errado. Isso é rebeldia, cara. Isso é feitiçaria. Isso é você criar o seu próprio evangelho. Meu irmão, tá errado, cara. Se você rejeitar alguma palavra que você ouvir, cara, tá errado. Palavra de Deus. Meu irmão, cara, eu já ouvi tanto isso na minha vida. Ah, não recebo essa palavra. Ah, cara. Mas e aí, você ama a Deus ou você ama a você mesmo demais? Por que você rejeita essa palavra? Não foi Deus que falou com você? Porque tem os falsos profetas, mas e aí, essa questão? A questão é, isso é uma falsa profecia ou é você que fala assim, ah não, eu nem quero viver isso? Cara, quem somos nós, meu irmão? Cara, a gente está entrando numa linha muito, mas muito perigosa. Hoje a igreja, cara, é rebelde. Hoje é o tempo do eu acho. Ah, mas eu não acho isso. Cara, que eu acho, velho. Sim, como assim? Porque a gente não tá falando, assim, você tá falando das coisas de Deus. Então, tipo assim, essa semana eu tava conversando com uma pessoa e ela tava me contando uma situação. Ela falou assim, mas, cara, eu acho isso não tem nada mais. Eu falei, cara, lê a Bíblia e vê o que Deus acha, né? Eu acho, cara, por que eu acho? Por que a gente hoje tá assim? Ah, eu acho. Ah, eu não gosto. Ah, eu não quero. Então, beleza, cara, quem tá governando é Deus ou quem tá governando é você mesmo, irmão? Se você falar assim, não, ó, eu aqui, ó, deliberadamente quero falar assim, ó, eu quero governar minha vida, aí eu decido, e, cara, Deus se lasca. Beleza? Mas agora, se você tá querendo entrar no tempo de Deus pra sua vida, meu irmão, você precisa começar a rever algumas coisas. Tem um texto que tá lá em Sofonias. Fala aí, irmão. Você pensou que nunca ia ter uma pregação com Sofonias, né, cara? Acho que é a primeira vez que eu li na minha vida esse texto. Sofonias. Quem lê Sofonias, irmão? Eu leio. Ah, ai, tá vendo? É até difícil de achar, né? É, Sofonias vem antes de Ageu. Pior é Filemão. Filemão, né, irmão? Tem uns livros assim. Aí você começa a perguntar, quem foi o Sofonias? Eu tô apanhando da Bíblia, irmão, porque é o seguinte, essa Bíblia aqui é do meu irmão, entendeu? Então eu não tenho muita ideia de onde está os bagulhos. Tá no mesmo, né? Depende, cada Bíblia tem um tamanho, cada Bíblia tem um tamanho. E o pior é quando você tá usando a Bíblia no celular, meu irmão, aí quando você vai pegar na Bíblia, cara, você precisa ter uma Bíblia física, cara. Você vai passar essas vergonhas que não tá passando. Olha só. Sofonias no capítulo 3, meu irmão, olha que tremendo esse texto. Ele fala assim: ai da cidade rebelde, impura e opressora. Ela não ouve ninguém e não aceita correção. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem, e os seus juízes são lobos de vespertinos, que nada deixam para a manhã seguinte. Os seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei, violência contra a lei. Cara, triste é o fim daquele que não aceita a correção do Senhor. Cara, olha, meu, profetas irresponsáveis, juízes que devoram, os caras que vão promover a justiça, eles devoram tudo dos outros. Cara, posso falar, a Bíblia de uma pessoa que não aceita a correção de Deus é essa, cara. O governo, o autogoverno, a autossuficiência, a escolha do próprio caminho, cara, é isso aqui. Você começa a ir contra a lei, você começa a ir contra a vontade de Deus, você começa a ir contra o propósito de Deus, você começa a ir contra o próprio Deus, cara, porque a lei, ela é a expressão do caráter de Deus. Cara, esse aqui é o cara que não aceita a correção. A gente começa a ficar rebelde e obstinado, a gente começa a ficar igual o filho pródigo. Pai, eu acho melhor eu ter as minhas próprias coisas, eu quero a minha parte de herança agora. Cara, ele matou o pai. Eu posso falar, quando você recebe a herança? Quando a pessoa te dá a herança, morre. Então, quando ele pega a herança antes do tempo, no coração dele, ele matou o pai dele. Falou, pai, você pra mim tá morto, pode me dar minha parte. É assim que a gente faz com Deus. Quando você não aceita o conselho de Deus, você fala assim, Deus, pra mim você tá morto, cara. Eu sei o melhor caminho, pode me dar aqui a minha parte. E eu quero essa parte aqui, eu começo a escolher. E ele escolheu viver uma vida dele. Ele ignorou a palavra do Pai, ele ignorou a presença do Pai, ele ignorou o caminho que o Pai ensinou para ele. É por isso que hoje nós somos uma igreja sem poder, e principalmente uma igreja que não tem caráter. Porque a gente não aceita mais a correção de Deus. Talvez você está agora nesse mesmo momento no seu lugar, falando, ah, não é bem assim, cara. É exatamente isso que eu estou falando. Talvez você tá agora no seu lugar e fala assim, cara, não vejo a hora de ir embora, que tá chato pra chuchu. Cara, é isso mesmo que tá acontecendo, cara. É, cara, ai de você, seu rebelde, impuro e opressor. Porque você não ouve ninguém e não aceita a condição de Deus. Não sei o que estou falando, não. Só adaptei, mas é a palavra. Mas se você ficar bravo comigo, irmão, o que eu vou poder fazer? Eu quero te ajudar a ter uma vida incrível. Amém, meu Deus. A gente começa a... A gente começa a abrir mão daquilo que vem do céu. Cara, olha só que loucura. Quando você despreza o conselho de Deus, você está desprezando aquilo que é do céu, cara. Porque você acha que outra coisa é melhor. Olha que loucura. Um dia Esaú, e eu também estava ouvindo o Juscelino já falar, e foi muito legal. Ele falou assim, cara, Esaú chegou ali, todo desfalecendo, né? Tudo dramático, né? Tudo dramático, assim, ai, tô morrendo, Jacó. Cara, quem, meu irmão, quem tá morrendo, morre. Entendeu? É o seguinte, ai, tô morrendo, então morre, velho. Né? Não, o cara falou assim, ai, tô morrendo, que eu não aguento mais. Sabe? É igual o famoso, tô morrendo de fome. Ô, meu irmão, assim, tipo, cara, morrendo de fome, assim. Vai lá naquele país bem miserável, que você vai ver que eu morro de fome. Assim, chegar pra você, não morre de fome, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu chegava em casa e eu queria comer. Eu tinha comido na escola, tinha comido no caminho, chegava em casa, eu queria comer. E minha mãe fazendo almoço, né? Ou jantar. Ô, mãe, quero comer, tá lá, não, tô terminando aqui, ó, beleza. Posso falar que eu adorava, assim, aquele lanche quando você tá com fome, a comida não tá pronta? Pegava a bisnaguinha, cortava, metia um ketchup e fechava o pão. Começava lá, a minha mãe começava a falar, não, você não vai comer, que não sei o que. Meu irmão, improvisação, improviso. Ô, meu irmão, já comi muito picles com ketchup também. Aí improvisa a hora que você não tem que comer. Mas você não vai comer. Eu começava a falar, você é uma péssima mãe, porque você quer me matar de fome, você quer que eu morra aqui. É, pegava pesado, irmão. Aí ela deixava comer, tomava até um todinho às vezes. Mas a gente fala isso pra Deus, cara. A gente começou, aí Esaú chegou lá, nossa. Jacó, eu estou morrendo de fome, cara, não aguento mais. Estou quase a desfalecer. Aí Jacó falou assim, ah, então beleza, cara, faz o seguinte. Tô comendo uma sopa. Meu irmão, era uma sopa, velho. Sopa. Quem? Mulheres. Coloca assim, amor, que tem pra jantar hoje? Tem sopa. Não, é que sopa não é jantar. Sopa é sopa. Jantar é, tem que ter sustância. Se não tem sustância, não é jantar. Sopa. Sopa é... Sopa é uma gradinha, faz esquentar a goela, né? Comigo. Meu Deus, eu tenho uma sopa, cara. Trocar a primogenitura por uma sopa é demais, né? Terrível, né? Olha o nível da cegueira. Cara, ele trocou aquilo que vinha do céu. Aí o Zé falou assim, meu, olha pra você ver o nível de raciocínio de Esaú. Meu irmão, se ele ficasse mais meia hora lá, ele fazia uma sopa pra ele e tomava. E é a verdade. Cara, a gente na rebeldia, a gente começa a abrir mão das coisas do céu. E você está trocando aquilo que é do céu por algo tão pequeno que diz respeito a você mesmo. Então você fala assim, não, essa palavra aqui eu começo a rejeitar. Aí você começa a fazer o seu set list daquilo que Deus fala com você. Você faz uma playlist, como se fossem músicas. Cara, você começa a desprezar, isso acontece, você acaba perdendo a sua primogenitura, que é o direito que você tem no primogênito. Você começa a perder o direito que você tem no primogênito. Por quê? Porque você começa a viver dissolutamente. Então, você começa a escolher o tipo de palavra, você começa a escolher o tipo de pastor, você começa a escolher o tipo de doutrina, você começa a escolher o tipo de evangelho. Meu irmão, não existe tipo de palavra, tipo de pastor, tipo de doutrina, tipo de evangelho. Só existe um tipo, a de Deus. É isso. Ah, é que tem a palavra que é mais assim. Meu irmão, só tem uma palavra. É de Deus. Ou é de Deus ou não é de Deus. É isso. E é isso que está faltando para a gente como igreja entender. Parar com esse negócio desse evangelho seletivo. Porque se você olhar lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, Timóteo já dá uma facilitada aqui. Mas veja aí. Cara, olha o que acontece aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, fala: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Cara, é esse tempo, é hoje, e posso falar, tá falando aqui, ó. Não tá falando do cara que não é cristão. Não tá falando do cara que é do canto. O cara tá falando da gente. É aqui dentro da igreja, é aqui, ó, na Rafa. Então existirá um tempo, chegará um tempo em que não suportarão. Cara, você não suporta mais ouvir essa palavra, meu irmão. Você é esse cara. Se você está no culto e fala assim, meu, não estou aguentando esse culto, meu irmão, é essa palavra aqui, ela está se cumprindo na sua vida. E fala assim, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Cara, você começa a ver o seu... Cara, imagina assim, o seu ouvido começa a coçar, cara, você fica com um incômodo. Você fica aqui no curso e fala assim, nossa, cara, não aguento mais essa palavra, cara, não aguento mais o que Deus está falando. Aí Deus fala com você na rua, Deus fala com você através do seu irmão, você fala assim, cara, não aguento mais a Sara, cara. Ah, cara, quando a Sara vem com aquele jeito dela, começa, amor, meu Deus, cara, começa a me dar um negócio assim. E ela começa a falar aquele negócio de Deus, cara. E, meu, eu não creio nisso, velho, não é assim que eu creio. Ela fica me enchendo para covar. Meu irmão, você é esse cara. Sabe o que você vai começar a fazer? Você vai começar a juntar mestre para si mesmo. Capaz que você seja um mestre e mora ainda. Você vai ser o pastor de si mesmo. Porque você começa a rejeitar, cara, a sã. Olha como a palavra chama. A sã doutrina. A doutrina saudável. Você começa a comer porcaria, meu irmão. Isso aqui está falando do que nós nos alimentamos. Cara, aquilo que você ouve é o que vai te nutrir. Então você começa a escolher. Ah, isso aqui eu não como. Isso aqui eu não gosto. Isso aqui hoje não. E você começa a fazer assim com aquilo que Deus fala com você, cara. E, meu irmão, não é que a gente você fala, eu como de tudo, cara. Eu misturo mocotó, mano, com bolacha recheada. Meu, da hora. Não é isso. Ah, meu, como de tudo, velho. Foi na frente, banana milaneira com macarrão, um pouquinho de feijoada, meu. Foi um abacaxizinho com uma manga, velho. Da hora. E doce de leite, meu, com sushi. Sashimi. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão, não é isso. Não é nesse sentido que eu vou ter seletivo. Cara, você tem que comer aquilo que é do céu. Só que, meu irmão, você também não pode querer começar dentro do seu querer, da sua ótica e do seu paladar, ficar modificando aquilo que Deus está trazendo. Aí um dia, Pedro está lá todo bonitão e Deus fala assim: olha aqui, Pedro, mano, essa comida aqui é para você, cara. Mata e come, mano. Ele falou: não, Deus. Cara, olha que loucura! Ele falou, não, Deus, eu nunca pequei. Meu, como é que ele levou para Deus assim? Não, Deus, você está querendo me... Deus, você está querendo me fazer pecar, papai. Ah, Deus, Deus está me tentando. Cara, a palavra fala que nós não podemos dizer que somos tentados por Deus. Deus não tenta ninguém. Ele fala, não, Deus, você está querendo me induzir ao erro? Cara, que loucura. E aí chega aqui na pregação... Ou na sua vida, eu falo muito na pregação, mas é na sua vida, na leitura da palavra. Você fala assim, Deus, tá querendo me pegar, né? Não vou cair nessa não. Eu rejeito essa palavra que tá na Bíblia. Que absurdo! Porque a gente começa de uma forma absurda e louca dentro da gente, a gente começa a separar o amor de Deus da correção de Deus. Como se fossem coisas opostas. Ah, Deus não me corrige, Deus me ama. Cara, tem um evangelho que é meio assim, né? Dos caras que assim, não, eu já ouvi falar assim num lance, meu irmão. Tipo assim, cara, não existe pecado. Porque Deus é amor, então todos os pecados já estão perdoados. Então tudo que eu faço, eu não peco mais. Ah, meu irmão. Então é bom, irmão, vamos rasgar essa Bíblia aqui, cara. Então beleza, você tá com isso assim, ó. Você criou um outro evangelho, cara. A gente começa a falar assim, não, cara, porque Deus não corrige, porque Deus não ajusta. Não, porque Deus não toca. Cara, você tem que entender que você não pode separar a correção do amor. Mas a correção, ele é um elemento intrínseco do amor de Deus. Cara, não existe amor e não tem a correção dentro dele. O amor é maior que a correção, mas a correção faz parte do amor. Um amor sem correção não é amor, cara. Porque o amor, ele é pleno, ele é completo. Então não pode faltar nada nele. Não pode faltar correção no amor de Deus. Então, cara, se você é um cara incorrigível, sinto dizer, cara, você precisa conhecer o amor de Deus, cara. Por isso que nós somos rebeldes, obstinados, incorrigíveis. Porque a gente não teve um encontro com a amor de Deus, cara. Jeremias 17, 9, cara, fala do coração do homem, e ele fala que o coração do homem é incorrigível. Enganoso é o coração do homem, mais obstinado do que todas as coisas, incorrigível. Quem conheceu nesse coração? Cara, é o nosso coração. Cara, é por isso que nós somos incorrigíveis, porque nós não tivemos um encontro com o amor de Deus. Quando eu penso em Deus corrigindo a gente, meu irmão, quem é pai vai entender isso que eu tô falando. Olha, eu, né? Pai de 6 filhos só. Né? Mas sabe quando você dá aquele castigo no seu filho? Às vezes é uma palmada, se quiser. Às vezes você já tá batendo no menino, Jade. A Jade começou a fazer assim, ó. Uma palmada, Jade. Já tá batendo no menino, Jade. Marquinhos. Às vezes tem que dar uma palmada. Às vezes tem que falar um não. Às vezes tem que deixar no castigo. Cara, sabe o que acontece com o filho quando ele faz isso, cara? Ele chora o choro mais bonito da vida dele. E você sofre mais do que ele. Porque você entende muito mais do que ele. Por isso você sofre mais. Porque o filho ainda é uma criança, ele não entende aquilo. E cara, você tem que ficar ali firme. E o seu filho chorando. Você fala assim, não, cara. Eu sei que eu tô colocando caráter dentro do coração do meu filho, então eu preciso me manter firme aqui. Porque posso falar, meu irmão, o choro da criança destrói a gente. Às vezes eu tô assim num lugar, cara, você vejo uma criança chorar, nem sei o que é. Eu começo a sentir vontade de chorar, cara. Porque o choro da criança dá uma dor no nosso coração. Imagina seu filho, cara. Seu filho ali na sua frente chorando, cara. E ele fica assim, ah, pai, por favor, não faz isso. Não, pai, deixa ele lá, por favor. E ele chora, cara. E o seu coração chora. E eu creio que quando Deus corrige a gente, ele fala assim, cara, porque Deus, ele entende assim a nossa humanidade. Ele fala, meu, na humanidade do meu filho eu sei que tá doendo. Mas, meu, eu sei do que eu tô gerando no espírito dele. Então, assim, é isso, filho. Essa é a palavra mesmo. É assim que eu tô falando e é assim que eu vou fazer. E beleza, você resolve aí, ó. Deus. Eu não sei se foi meio que isso que rolou quando Jesus falou, meu pai, porque o senhor me abandonou. Eu não sei se foi isso. Às vezes eu imagino que foi. Porque ele falou, pô, cara, meu pai me deixou. Meu pai me deixou. Mas Deus estava lá, não, cara. É necessário. Essa é a missão de Deus, irmão. Eu estava lá. Há uns meses atrás foi aniversário do meu sobrinho Silas. E a gente estava lá, cara, e tava o Alexandre, que é um, sei lá, meio que um companheiro, não sei nem o que era, minha família. E ele tem uma filhinha chamada Rafaela, cara. E a Rafaela começou a fazer umas artes lá, acho que ela começou a querer pegar no bolo antes da hora. Né? Criança é ligado, né, cara? Cara, eu sei que ele deu uns 3 avisos. E ela não obedecia. Cara, ele pegou ela e levou pro quarto. Meu irmão, sem brincadeira, acho que ele ficou lá umas 3 horas, cara. Cara, ele ficou praticamente a festa toda pra dentro do parque. E cara, a gente do lado de fora, a gente ouvia o choro dela, cara. Nossa, tá sinistro lá dentro. E beleza, aí ela dormiu, tudo ele voltou. E a gente tava indo embora. Aí eu voltei com ele, né? Então, cara, ele falou, cara, eu quero pedir desculpa. Eu sei assim que foi. Deselegante existe, Ana? Deselegante existe. E desumilde não existe. Se existe deselegante, tem que existir desumilde, né? Ele falou, cara, eu sei que foi deselegante que eu fiz lá. Ele falou, cara, mas eu tava lá com a Rafa e ela chorava, cara, chorava. E eu falava assim, não, filha, não é assim. Então ela chorava, chorava. Então uma hora eu peguei e falei assim, ó, eu senta aqui no colo do seu pai. E você não vai sair daqui enquanto você não parar de chorar. E ele falou, cara, e ela chorava cada vez mais. E ela chorava. E ela olhava para a porta esperando vir alguém. E eu entendi, eu falei, cara, a minha filha, ele falou assim pra mim, cara, nunca. Eu vou chamar assim minha família. Ele falou, cara, a minha filha não vai ser uma filha mimada, cara. Eu não vou deixar, cara. Então, meu, eu falei, cara, agora que eu não vou, agora que ela vai ficar aqui, cara. E ela chorou, chorou. E ele falou, cara, aquilo doía no meu coração. plano no meu coração, porque era minha filha que estava chorando no meu colo. E eu sabia que eu poderia fazer ela parar de chorar. Era só dar o que ela queria. Mas eu sabia que eu precisava gerar um caráter dentro, cara. E eu fiquei com ela lá até ela dormir, cara. E falou, meu, você não sabe como eu sofri daquilo. Me desculpa, cara. Eu falei, meu, você tá certo, cara. É assim que Deus fala isso pra gente, meu irmão. O pai corrige o filho que ele ama. Meu irmão, o pai é tão pai que ele corrige até quando não precisa, cara. Sabe? Aconteceu comigo. Eu tinha dois irmãos. Às vezes eles dois estavam bagunçando, meu, só aconteceu comigo, eu apanhava também. Só pra ele não perder a paternidade dele. Até hoje meu pai é assim. Então meu irmão vai trabalhar, meu pai sabe um pouquinho assim do que eu, né? Aí tá assim, ele fala, ó. Não deixa a porta aberta, tá? Meu irmão, que conselho absurdo é esse, cara? Eu nunca vou esquecer a porta da minha casa aberta. Mas sabe o que ele fala? Só porque ele é pai, cara. Eu nem falo nada. Aí eu já na hora que fui embora, ele gosta sempre de dar uma ótima palavra. Aí eu tava terminando de dar uma briga pro fundo, ele tava sempre dele e bateu pra moça. Filho, fala pra ele. Ah, só pra saber se tá tomando banho, se tá tudo certo. Aí, tá? Meu, é longe da altura do meu chuveiro, eu tava ligado, cara. Tô no banho, meu. Mas ele é pai, pai é assim. E Deus é o nosso pai, né? Você tá vendo como não existe ser pai e não corrigir o filho, cara. Não existe esse evangelho que a gente tá criando, cara. Não existe. É um evangelho nosso. Esse não é o evangelho de Deus. Só pra não deixar de ser pai. E talvez esse vai ser o versículo mais importante que a gente vai ler essa manhã. Mas você vai repetir ele até a noite. Que está em Isaías 53, 5. Cara, esse é um dos versículos da minha vida, meu irmão. Tanto que, inclusive, está na minha tatuagem aqui. Tatuei Isaías 53, 5. Esse versículo ele fala que. Foi transpassado pelas nossas transgressões, que ele foi moído pelas nossas iniquidades, que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Mas eu quero enfatizar com você essa manhã, fala assim, que sobre ele estava o castigo que nos traz a paz. Meu irmão, todo castigo traz paz. Correção de Deus, ele está pacificando a sua vida. Você tem que entender que todo castigo traz paz. Por isso é bom, por meu irmão. Você tem que dar glória a Deus quando eu estiver te castigando, cara. Quando eu estiver te corrigindo. Você fala, cara, isso está alinhando minha vida, cara. Estou me ajustando. Existe propósito nisso, cara. Sabe por quê, meu irmão? Porque paz é uma das bases do reino de Deus. Por isso o castigo traz paz. E quando ele está te castigando, quando ele está te corrigindo, ele está te alinhando, ele está te colocando no propósito, ele está te colocando no reino. Porque o reino é justiça, é paz e alegria, é paz. Então ele está te colocando de volta no reino. Porque se você vive uma vida da sua forma, você está saindo do propósito, você está saindo do reino. Então ele te corrige para te colocar de volta. Paz se não tiver castigo. É o castigo que traz paz. A questão de Deus tem propósito. A questão de Deus, meu irmão, Deus não quer te ferir, Deus não quer. É como o Fred do Alê, cara. Ele quer construir um caráter dentro de você, ele quer construir um homem espiritual no seu interior. Por isso que eu não posso fugir da correção. É por isso que correção e amor e paz são indivisíveis. Cara, ela faz parte da minha vida com Deus. Você tem que entender, meu irmão, que enquanto você rejeitar. Enquanto você começar a rejeitar a correção de Deus, cara, desculpa a expressão, meu irmão, mas, bom, não tem desculpa, se for desculpa eu não falava, né? me desculpa, mas eu falo assim, então fala, você vai pedir desculpa depois, né? Mas, meu irmão, a verdade é que é uma só. Fugir da correção de Deus aumenta a nossa estupidez, cara. A igreja hoje é uma igreja estúpida, irmão. Porque a gente ignora o que Deus está falando. É absurdo, né? Aí você fala assim, ô, essa palavra é pesada. Tá bom, eu vou falar de um outro jeito. Isso aí você mesmo responde se você é estúpido ou não. Você fala que serve um Deus, você fala que adora um Deus. O culto é em nome dele. Só que tudo aquilo que ele fala você ignora. Te parece estúpido isso? Cara, nós somos uma igreja estúpida. Porque nós usamos o nome de um Deus e nós adoramos um outro Deus que somos nós mesmos. Isso que eu estou falando, eu falo isso porque isso está na Bíblia, cara. A gente começa a ser tolo. A gente começa a ser vazio daquilo que vem do céu. E a gente começa a se mover numa cultura que é nossa, numa verdade, num reino que nós criamos. Então nós deixamos de comer aquilo que vem do céu e nós comemos uma comida estúpida. Nós deixamos, porque você viu o que ele falou? Cara, aquele que é corrigido, ele entra no caminho da prudência. Então nós começamos a entrar no caminho da estutice, no caminho da estupidez. Cara, você é aquilo que você se alimentar. Se você se alimentar, você fala assim, cara, eu vou me alimentar do castigo de Deus. Cara, isso vai gerar em você crescimento. Então você vai começar a viver a realidade daquilo que você está se alimentando. Provérbios 22, 15. A gente já está acabando, tá, meu irmão? Cara, esse versículo é sensacional, meu irmão. Esse aqui minha mãe usou muito comigo. É engraçado, a minha mãe ela usa versículo, ela sempre fala assim. Porque a Bíblia fala da varinha, né? Toda vez que ela fala de bater, porque a Bíblia fala da varinha, né? Falei, que versículo é esse? Onde está? Fala pra mim que esse versículo fala. Não, o versículo vai ficar batendo em tudo. Mas olha só que interessante. Fala aqui, ó, Provérbios 22, 15. A insensatez, a estultícia, a estupidez, ela está ligada ao coração da criança. Cara, nenhuma criança, assim, ó. Eu nunca vi um pai chegar e falar assim, filho, faz mal criação pro pai, faz birra, vai, dá escândalo aqui no shopping pra todo mundo ver. Não existe. Filho, você quer ser mimado? Você quer ser um pai, cara? Não existe. Cara, ninguém ensina pra criança, cara. Ela já sabe. O seu trabalho é tirar. Você não põe, você tira. A educação não é, meu irmão, a educação não é colocar, a educação é tirar, cara. Você vai só tirando o que já vem natural, você fala, rapaz, já vem assim. E dá trabalho. Um dia desses, tava lá na corte com o pastor Edu, cara, eu achei sensacional. E o Davi, ele queria mexer no tablet, o pastor falou. Ele queria brincar com o tablet, cara, imagina um monte de criança correndo na frente da igreja com o Davi. Pai, posso ficar com o tablet lá, fora? Meu irmão, deu ruim, né? Sem ser profeta, eu já sabia que ia dar ruim. Imagina pra eu falar com um profeta, pastor, apóstolo, evangelista e mestre, tudo junto. Aí o pastor falou assim, não, Davi, você faz o seguinte, aí quando você tem lá na corda, né, tem uma, você tem uma escadinha, você fica na escada e tal, não sei o que, Davi, não, pai, e foi, então vamos ver o seguinte, eu deixo você ficar lá fora 5 minutos com o tablet, depois você volta. E não, porque não sei o que, começou a chorar, mas eu quero ir fora. É o seguinte, se chorar não tem negociação. Se você parar de chorar, a gente pode negociar, estou te dando uma oportunidade. Mas assim, ó, chorando não tem conversa. E fez tipo parar na esquina. Cara, ele chorou. Daqui a pouco ele disse, tá bom, vamos negociar, vamos barganhar. Fez igual o Zé Estranho, tudo bem, vamos barganhar. Foi lá. Negociou lá com o pastor, rolou. Falei, cara, olha que sensacional. Ele está ensinando para ver assim, cara, não é chorando que você consegue as coisas. Cara, educar é isso. Fala, educar, cara, você mais tira do que põe. Então, esse versículo aqui, ele começa a falar para a gente assim, que a vara da correção, a estutícia está no coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Cara, a correção te livra da estupidez. Cara, sensacional. Então, a vara da correção, ela vem para te alinhar, ela vem para te tirar do caminho da estupidez, cara. Essa é a questão do que você... Olha como tudo diz respeito daquilo que você se alimenta. Se você se alimentar da correção de Deus, você deixa de ser criança. É isso que te faz crescer, cara. É por isso que a gente fala sobre igreja imatura. Cara, essa igreja é imatura porque ela não ouve mais a correção de Deus. Porque ela ajuda bastante para si mesmo. Deus quer dar pra gente mais. Meu irmão, você veio aqui para apanhar de Deus, cara. É isso aí que eu falo. Você sabe dizer, ah, eu vou tomar uma surra lá hoje na igreja. Fala assim, ó, vamos lá comigo na domingo de manhã, 9 horas na igreja, que vai estar? Ah, vai ter surra. De cinta. É, cara. Ah, de repente o pessoal vem, você fala assim, ó, vamos lá. Vamos adorar, os caras não vêm, de repente fala só, vai ter surra. De repente vai ter gente que vem, né, cara? Deixa eu ver aqui, vai ser esse. Cara, a palavra fala assim, se atentamente. Se de forma atenta você ouvir a palavra do Senhor, não endureça o seu coração. O Pai corrige a todos aqueles que Ele ama. Cara, essa é a verdade de Deus. O problema é que quando a gente está na estupidez, a gente começa a andar por alguns caminhos que a gente parece que é bom. Mas a gente é estúpido, então a gente não sabe o que faz. Então um dia aquele filho pródigo, ele falou assim, nossa, cara, eu vou pegar o dinheiro do meu pai aqui, que é meu na verdade, e cara, eu vou viver bem, cara, eu vou comer bem com esse dinheiro. Cara, que estupidez, ele não comeu bem. O cara comia comida de porco, irmão. É estúpido mesmo. O fim do cara era comer comida de porco ali, ó. Porque você é o que você come. Sabe o que ele era? Ele era um porco. As bolotas dos porcos. E às vezes não. Com certeza, meu irmão, se você evita a correção de Deus, eu te afirmo sem o menor medo, cara, você está comendo bolota de porco, cara. Não a bolota do quem é Jesus, que é bonitinho, não a bolota dos porcos. É isso que a gente está fazendo. E a gente vive a nossa vida falando como se nós amássemos a Deus, adorássemos a Deus. E cara, na nossa mesa lá, o prato do dia, o que que é? Hoje tem alfarrobas suínas. Hoje tem o quê? Bolota do porco. Cara, é isso. E Deus vem aqui, meu irmão. Cara, eu vou falar pra você essa palavra aqui, meu irmão. Isso aqui é comida fina, cara. Não é porque eu tô pregando, não, cara. Porque eu tô falando porque eu tô comendo, né? Eu tô comendo. Cara, isso aqui é fineza, cara. Isso aqui é chiqueza, meu irmão. Cara da riqueza, isso aqui. E quando você começa a ver o seu evangelho, cara, você tá comendo o quê? Porcaria, cara. Está se enchendo de maldito. Que você é aquilo que você come. Aí você vai falar assim, beleza, Senhor. Mas, e quando eu entendo que é Deus me corrigindo, ou sou eu que estou escolhendo a palavra? Porque às vezes a gente fica assim, cara, mas e aí? É ou não é, cara? Não bate essas dúvidas? Você nunca se pergunta se uma coisa era de Deus ou não? Eu me pergunto, meu irmão, posso falar quando eu pergunto isso? O tempo todo. Eu estou perguntando aqui para Deus agora, essa pregação é sua ou não? Eu me pergunto, cara. O tempo todo. Para todas as coisas. Até para, cara. Ontem eu fui comprar um tênis, estava com o Gui, vem fazer isso para ele. E cara, eu estava no shopping e falei assim, Deus, eu quero escolher um tênis do Senhor. Sandália. Comprou errado. Ai, papai. Falei assim, eu pensando, mas eu não falei. Porque eu me senti, né, meio banal. Eu falei assim, e eu fiquei assim, ó. E a gente rodou umas lojas e falou assim, não, Deus, cara, tem que ser um tênis do céu, mano. Porque o tênis do céu não é o tênis que você põe e vai pro céu. O tênis do céu é aquele que você paga pouco, é bom e dura bastante bonito. Tênis do céu é esse aqui. E eu orando lá, cara, cara, eu quero usar bem o dinheiro, cara, tem que ser uma compra de Deus. Cara, é isso, cara. Mas imagina se para toda a lição da minha vida, eu tenho que pensar assim, Deus, isso aqui é seu ou não é? A gente se pergunta isso. E eu falei, Deus, beleza, cara, mas eu quero entender, Deus. qual que é a comida que vem do céu que vai me tirar da estupidez? Meu irmão, e não é que o cara respondeu, cara? Loucura, né? Como a Ana não gosta dessa frase, eu falo, meu irmão, é o último versículo que a gente vai ler. Apocalipse 10, 10. Cara, aqui fala qual que é a comida que vem de Deus que você tem que comer. Você tá na dúvida, né? Seus problemas acabaram. Vixe, peraí que entrei na concordância bíblica. Apocalipse 10, versículo 10. Na verdade, eu vou falar a partir do 9. Assim, me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse deste livrinho. E ele me disse, pegue-o e coma. Ele será amargo no seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. E ele me pareceu doce como mel na minha boca. Mas ao comê-lo, senti o meu estômago, ficou amargo. Cara, a palavra de Deus, cara, é aquela que amarga dentro de você, cara. Ela é doce na boca, mas ela amarga no ventre. Sabe por que ela amarga no ventre, meu irmão? Ela amarga do lado de dentro. Porque a palavra de Deus é aquela que vem e começa a transformar dentro de você, meu irmão. Ela é doce, mas no seu interior ela é amarga. Porque ela começa a te forjar. Porque ela começa a desconstruir algumas coisas. Essa é a palavra. Cara, você quer saber o que você tem que comer? Cara, começa a comer algumas palavras que dessem amargo pra você no seu estômago. Uma vez um pastor estava falando que ele estava com um problema de saúde, ele começou a fazer, não lembro agora quem foi, ele falou assim, eu comecei a fazer uma desintoxicação alimentar. E à medida que eu comecei a fazer a desintoxicação alimentar, ele falou assim, irmão, cara, dá uma dor de cabeça absurda, cara. O cara ficava com muita dor de cabeça, ficava com mal-estar. Eu cheguei no nutricionista e falei assim, doutor, assim, ó, eu sei que tava com problema, mas, cara, eu não posso tomar pelo menos uma levadinha. Ela falou, não. Ela falou, porque você não pode tirar a dor do processo da desintoxicação. Cara, olha que incrível isso. Cara, quando Deus começa a te desintoxicar, meu irmão, vai doer e você não pode tirar, você tem que passar pela dor. A dor faz parte do processo. Aquilo que Deus vai trabalhar dentro de você, vai doer. Mas isso vai fazer com que você tenha um paladar saudável. Isso vai fazer com que você se alimente daquilo que é certo. Por isso dói, por isso amarga dentro. Mas, meu irmão, isso vai começar a gerar em você um paladar saudável. Cara, Deus está te trazendo aqui, meu irmão, para você entrar na maior crise da sua vida, cara. Você vai entrar em crise com você mesmo, cara. Você vai falar, meu, eu vou começar a fazer aquilo que eu não quero. Esse evangelho aqui eu não gosto, mas é esse aqui que eu tenho que mergulhar. Cara, eu odeio esse mano, então eu vou pedir para ele me discipular. É, cara. Então agora eu vou andar com ele. Cara, esse cara aqui, meu, ele só me perturba. Ele é tipo o perturbador de Israel da minha vida. O cara é o Alexandre Latoeira da minha vida. O cara me perturba. Sabe o que você vai fazer, meu irmão? Você vai dar uma oferta de honra para esse cara. Meu irmão, porque a bênção de Deus, meu, não é quando ele dá, meu irmão. A bênção de Deus é quando ele tira. Pergunta para Jó qual foi a maior bênção na vida dele, cara. Foi Deus tirar tudo da vida dele. Do que é isso? Corrigir. Não é colocar, corrigir, tirar mesmo. Mas, meu irmão, não existe paz se não houver castigo. Quero orar com você, meu irmão. Defasada, sem poder se encarar. precisamos ser corrigidos pelo Senhor. Está aqui, Pai, no texto da ceia, Pai. Bye. da minha sexta-feira, da minha vida. Senhor, eu não quero ser um intratável, um incorrigível. Eu não quero ser um estúpido, Senhor. Mas Deus, é o teu castigo que vai fazer paz. Ah, Deus, é por isso que eu tenho que ter um motivo de alegria ao passar por provações. Nós entenderíamos que quando nós somos disciplinados, que nós somos conhecidos por Deus, nós somos disciplinados por Ele. Ele está nos tirando da condenação. Comece a olhar para dentro de você, meu irmão, e você vai entender por que Deus está te corrigindo. Senhor, nos ajuda, Deus, a termos um olhar verdadeiro para nós. Porque o dia que eu olhar para quem eu sou por dentro, Senhor, eu vou pedir para o Senhor me corrigir. Eu nunca mais vou rejeitar a sua correção. Eu nunca mais vou rejeitar uma palavra. Eu nunca mais vou rejeitar uma pessoa. Eu nunca mais vou rejeitar um profeta. Mas eu vou rejeitar o estilo de vida que eu tenho. E eu vou pedir. Eu não vou mais rejeitar, mas eu vou pedir, Deus. O Senhor me corrige, Pai, me ensina. Eu vou sentar aos pés desse profeta e falar: cara, me corrige, meu. Corrija a minha vida, põe ela no lugar para mim. Nós estamos te pedindo, Senhor, nos corrija. Nos disciplina, Pai. Nós não queremos. Senhor, a disciplina faz parte do crescimento. Ela dá maturidade para maturidade, Senhor. Vem maturar a gente aqui. Ah, Deus! é uma coisa minha, tá? Não é uma teologia, mas cara, ia ser muito legal se eu não tivesse mais esse momento, né? Falar, vem pra essa oferta. Não imaginou que legal, meu irmão? No louvor, a minha galera trazendo, antes do culto, depois do culto, na semana, né? A gente não precisa ter a hora de ofertar, né? Não tem hora de ofertar, né? Mas, meu irmão, a gente tá dizendo isso. A gente vai chegar lá, Marcelo. O importante é a gente entrar no tempo que Deus tá colocando a gente, ó. Se você obedecer, se você pegar a correção de Deus, irmão, você vai entrar nesse tempo. Quero agradecer, meu irmão, todas as pessoas que vieram ontem aqui, né? Deixa eu até te falar uma pergunta. Mas...